Levanta sua mão, espaço das Américas, pra receber o meu convidado, meu amigo, meu parceiro. É uma honra poder dividir esse momento, certo? Criolo e Emicida, ao vivo, chega meu mano. Um bom lugar, a gente já dançava o chimichia. Chico avisar, a roda não vai parar. Quem se julga nata, cuidado pra não coiar. Atitudes de amor, devemos samplear. O lato astarte, fela curtir, escutar. Pregar a paz, sim, é questão de honra. Pois o mundo real não é o rancho da pamonha. E pode crer mais de 500 mil anos. Pode crer também ao dialeto suburbano. Pode crer a fé em você que depositamos e fia. Pra você, uma caixa de lama, um lençol de fel pra forrar sua cama. Na força do verso, a rima que espanca, a hipocrisia doce que alicia. Vai, família! Pique o flow, linda, honra, chique, show. Pique, oh mano, com a mesma essência que pariu. Holocausto urbano, espírito suburbano, tipo RZO. Vários irmãos com microfone, cê só mais um maluco. E se eu tô lá é tudo no meu nome. Fortificar desobediência com inteligência. Após algumas estações veio consequência. Bairros, cidades, estrelas, constelações. Souberam que a rua de baixo inspirava canções pros meus manos de fé. Que tava confuso, ficou claro, não sou conduzido. Eu fui contra o fluxo pra calar os tiriça. Mostrei que a rua é nós, assim como somos nós a justiça. Sobreviver no inferno foi natural, pois logo e hoje eles vão ver que nada como um dia após o outro. Fogo, adeus, Mario. Fogo, na caia. Fogo, adeus, Mario. Gosta assim, papai.